É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Falo do Marajó. Um abraço também ao nosso parceiro DJ Misael, grande Misael, juntamente com a sua esposa, ela que é a voz feminina das aparelhagens. É ela, Dali Carroça, nossa querida Denise Neri. Um beijo, Denise. Um abraço por trás aí, viu, DJ Misael. Toninho. Papai. Minha comitiva Carroça Festa. Nossa comissão de frente, como sempre. Meu parceiro, meu contador, Júnior Pantoja. Alô, primo! Lúcio CDs. É nós mesmo, vagabundo. A luxuosa está aqui. Aqui. Simbora! Meu parceiro Felipe Play. Ao lado, nossa grande amiga Edilene, já por aqui. A festa está só começando, viu, gente? A carroça. DJ Frank de Macapá, produzindo o que você gosta de ouvir. Alô, Vana! As Luciosas de Lúcio. Ela representando hoje aqui. Também meu parceiro, empresário Ney. Da Estância de Materiais de Construção, lá do Jardim Sideral. Esse é carroceiro também de Lúcio. Ei, meu parceiro! Papai! Tão bonitinho do papai! Everybody! Everybody! Everybody! Everybody!

gente recebendo aqui ela. Ela que é uma referência em aparelhagem no nosso estado do Pará. A nossa querida DJ Denise Neri. Ela que é a voz, a voz feminina das aparelhagens. Olha só. E ela tá com a gente. E aí, Denise? A palavra é toda sua aqui, viu? Obrigado, Toninho. Ele, Franzinha, na roça da saudade. E a galera chega e dança, bem agarradinho. Quero sentir esse sábado de aleluia, tem Denise Neri lá no Acará, lá na Dinossauros Clube, Baile dos Coroas. E a gente convida toda a galera pra chegar junto. Obrigado, Toninho! Dali, Toninho. Eu só queria um amor de verdade. Eita, menina, pai dela! Sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar. Só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Aqui é Lúcio Cedês. Olha essa música aí, me lembro na época do Chapéu de Couro, viu? Égua! Eu não consigo te esquecer. A carroça. Você de mim tá tão distante. Uhul! Tua lembrança é o que... Olha meu parceiro de Américo lá do Rubi. Só passando pano. Grande Américo. Não em mim é tão constante. Como é que tá as redes sociais aí, Américo? E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. E a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Volta correndo e vem me ver. Não mais me deixe tão sozinho. Meu amigo Sabazinho. Alô, Sabazinho. Sou teu menino, vem me proteger. Vem me trazer o teu carinho. Vem. Que a solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. A solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Volta correndo e vem me ver. Não mais me deixe tão sozinho. Sou teu menino, vem me proteger. Vem me trazer o teu carinho. Vem. A solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. A solidão é um punhal agudo, mexendo aqui por dentro, rebentando tudo. Vem, que essa noite é pra nós, sóis, na magia do amor. Vem show das recordações. Deixa o fogo chegar, dá todo esse calor. DJ Toninho. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida. Minha querida Érica Docinho, um beijo pra você, menina. Emoção, esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida. Sem ter pressa de ir embora. Grande parceiro Mauro. Deixa a paixão. Mauro, peço perdão. Faz parte aí dos guerreiros. Embora, apresentando hoje aqui. E aí, Maçulinhas? Saramânia. Vou esperar meu abraço amanhã, viu? Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem. Solteiro aí, mas... Cadê a patroa? Deixa a paixão. E a Marisa, cadê ela? Toma conta de nós, sem saber. Olha o coração. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção. Eita saudade. De uma vez a razão. Sem ter pressa de ir embora. Simbora! O show da carroça da saudade. Preciso parar com esses meus pensamentos. Pois sei que você é proibida pra mim. Preciso abafar esse meu sentimento. De alguém para o Natan da Carroça Festa. E você, por favor, não me olhe assim, assim. Mulher de amigo. Júnior Pantosa, meu primo. Ei, Júnior Pantosa. Pois se perde o amigo e se perde a mulher. Ô, música, meu Deus do céu. Não me olhe assim, não me faça acenos. E até me ignore se você puder. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Ele é meu amigo, até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão. E olha, gente, amanhã, segunda, aquela ressaca, né, gente? A gente vai estar na Via Show, viu? Começa às 5 da tarde, até 9, seu ingresso, apenas R$5. Se você só pensa em viver a vida, por que não se vai e o deixa em paz? Não

Roça da Saudade. O que você fizer, pensa o que você pensar, diga o que você disser. O povo gosta. Eu não vou deixar de te amar. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Dia 13 de abril, tá chegando o aniversário do nosso espetacular DJ Josias. Lá na Via Show, viu, gente? Põe logo na sua agendinha aí. Bora, cabeludo. E aí, Felipe? Sabe, meu amor, por você, eu sou mesmo cabeludo. Tá começando a esquentar, você, Felipe? Que loucura, viu? Olha que realmente... E a mamãe, como é que ela tá? Encontrar uma pessoa assim, do seu jeito. E pra mim... Tá comemorando o aniversário, se né? Você é brega, se você é chique. Tá certo. O importante... O importante é você ser assim, assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora... Do sul. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. O povo gosta. Não sei o que fazer se você me deixar. A carroça. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu amor. Meu amor. Minha amiga Marlene chegando por aqui. E aí, Marlene? Um abraço, um beijo pra você, menina. A solidão é tão grande, não estou suportando. O meu coração está sangrando. Só mais uma chance, meu bem. Nosso empresário Ney, lá do Jardim Sideral. Se você não... A Estância Materiais de Construção Ney. Meu parceiro é meu vizinho. Alô, Ney! É difícil ficar, meu amor, sem você. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Espaçonave do amor no infinito. Uhul! E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história esbicha um papo legal, informal. E sem uma praça mora, eu quero é sempre mais. Bora, Luz, pra cima, Luz! Esse espaço infinito está indo longe demais, e bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais, e bem mais rápido, Lúcio CDs, do que meu próprio grito. Nossa carroça da saudade chegou. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Isso é uma praça mora, eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está aí. Laílson e Ariane, o casal e luxo. Do que meu próprio grito. Só na mãe aqui no lado. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço. E a gente tocando aquela saudade. Preparando aqui o clima da carroça. Simbora, Juru! Pra cima, meu maestro! DJ Toninho, Toninho. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo. Nosso parceiro Ivan Tavares, o homem que comanda o Galo Elétrico, o maior bloco aqui no bairro dos Jurunas. Alô, Ivan Tavares, receba um abraço aqui da equipe, especialmente do Lúcio. Lúcio CD. As penduras cicatrizam feridas. É verdade. Me jogo nos dois lados da vida. Encontro entre o fogo e o céu. Bora lá, Écio! É, Laércio, já chegou, já chegou a sair aí, Laércio? Nos dois lados da vida. Encontro a luxuosa da saudade. Da saudade, meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. E aquela saudade na manha, esqueça se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor.

Carroça da Saudade. Aqui a nossa história é você quem faz. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende. Será? Quem será o homem? Será o cabeludo? Que vai lhe amar? Minha requisitada. E aí, menina? Já por aqui também o presidente das Najas. Hudson. Sabe é que carreira solo hoje? Tanto ser o dono desse. Será a reconciliação? Você nem calcula o quanto. Deus. Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Segura a carroça da saudade. Lúcio CDs. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe? Daqui a pouquinho já tem o nosso espetacular. DJ Josias, que no próximo dia, dia 13 de abril, aniversário dele na Via Show. É só que se fala no estado do Pará. O aniversário do nosso pretinho. Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eita, Jurunas, pai d'égua. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Uhul! Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Espetor Carlinho, diretamente de São Isabel. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. E aí, seu Paulo? Ela me olhou e sorri. Dona Nina. E disse que o nosso casal, velha guarda da carroça. Brasil. Segura! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou. Parceiro Benedito, lá de Ateua, juntamente com o nosso empresário Ney. Alô, Benedito! Um abraço pra você! Vim embora. Chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Eu sofro como ninguém. Um dia volto a estar. Carroça. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Carroça da Saudade. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Alô, DJ Toninho. Cigana bonita, vê o meu destino, que ilusão me espera. Tu, com os olhos de quem vê no acaso o amor da gente, Serginho também, diretamente lá do Guamá, ao lado da sua esposa. Alô, Serginho! Amigo DJ Lailson e a sua primeira dama, diretamente lá da Cidade Nova. Mas nunca fica sozinha, que ilusão me espera. Fica com ele agora, pega. Sou aquela por quem estou vivendo assim à toa. Carroça da Saudade. Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. Saudade.

amor.